prometeu, vou. Nem que seja de carona pra te dar amor. Zap, zum, zum, zum, no cometeu, vou. Vou te achar de todo jeito, sentir teu calor. Zap, zum, zum, zum, no cometeu, vou. Nem que seja de carona pra te dar amor. Zap, zum, zum, zum, no cometeu, vou. Vou te achar de todo jeito, sentir teu calor. E tudo tão de repente mexeu legal com a minha mente. Com teu jeito meigo de me olhar, você sorriu e foi embora. Meu mundo desabou na hora e nem tive tempo de te amar. Meu anjo, me diz qual planeta que você está. Meu anjo, eu tô voltando pra me entregar. Meu anjo, me diz qual planeta que você está. Meu anjo, eu tô voltando pra me entregar. Zap, zum, zum, zum, no cometa eu vou. E que seja de carona pra te dar amor. Zap, zum, zum, zum, no cometa eu vou. Vou te achar de todo jeito, sentir teu calor. Zap, zum, zum, zum, no cometa eu vou. E que seja de carona pra te dar amor. Zap, zum, zum, zum, no cometa eu vou. Vou te achar de todo jeito, sentir teu calor.